Ai, minhas costas. Ai, minhas costinhas. Ai, Jesus. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa da sua mulher. Segunda-feira pôs-se a pé todo lado. Coitado do rapaz, ainda andava de lado. Ontem a festa foi forte, ainda está embriagado. Pegou num copo de whisky para voltar ao mesmo estado. Café Central era o seu santuário. Lá estava à espera o seu grande amigo Mário. Anda para dentro, vamos jogar a sueca. Melhor acompanhamento do nosso Zé Bujeca. O Zé de Sasco gosta de boa e de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Depois do Cantar do Galo com o Sr. António Fortes, vamos estar aqui durante duas horas e 30 minutos até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa e não só. Também as vossas dedicatórias. Vocês podem pedir um disco, uma música. É uma música que simplesmente para ouvir. Ou então para oferecer a uma pessoa querida. Então a antena é sua durante estas 2 horas e 30 minutos. Vocês podem ligar, liguem. Então desejo a todos um ótimo domingo na nossa companhia. E desde já também aquele abraço amigo deste vosso amigo. Ai, o Mike da Gaeta, ele já está na tasca, não? Ele está na tasca, mas o 18, ele vai estar connosco. O 18, ele vai estar na sala de festas de Montisson, em São João de Blanc. Ele vai estar acompanhado com outros artistas que vão estar em palco para você poder dançar e também as nossas rusgas. Tudo isso numa organização da Rádio Arco-Íris. Marque já na sua agenda 18 de novembro e não se esqueça, é um baile organizado, um espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. Ai, c'est ça que c'est bon, hein? C'est ça que c'est bon. Mike da Gaeta, um dos seus grandes sucessos. Agora vem um jovem, mas com muito, muito talento. Ele chama-se como? Nuninho Navarro, ou tu Maria. Então, para todas as Marias que estão à escuta da Rádio Arco-Íris, eu sei que são numerosas. Tudo conta, a magia que eu quero partilhar. Eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que consigo parar o que estou a sentir. Vou querer dançar até o dia nascer. Vida boa é para viver. DJ, aumenta o som, vamos lá aumentar o som. Para ouvir a Rui Bandeira, tudo a dançar, vamos lá, eu também quero ver todo esse povo dançando ao som da música portuguesa do Telefone Toca, bem entendido. Caliente, com tudo a dançar, Rui Bandeira, um dos seus últimos títulos, então certamente mais um sucesso deste grande artista que já estivemos aqui várias vezes em espetáculos da Rádio Arc-en-Ciel. Portanto, continuamos com Micael Carreira e ele vem aí com a última música, última vez com Gonçalo, uma dupla com é o Micael Carreira e Gonçalo Hermida. Última vez. Se tu queres que eu faça tudo o que tu quiseres para nos perdermos sem pensar. Uma última vez com o teu corpo contra o meu. Uma última vez fazemos do meu quarto o céu. Uma última vez deixa-me tocar tu queres. Uma última vez, esta vez não falharei. Se quedará tu voz y tus latidos quemarán mi corazón. Tenemos tiempo pero mala suerte y siete besos que nos dicen algo. Tenemos tiempo pero mala suerte, será la última vez que yo te canto. Dime que haga todo lo que tú quieres, que haga todo lo que tú quieres. Haremos perdernos sin pensar. Te quedas, me quedo contigo a bailar el amor. Como la brisa del mar marinera que viene a buscarme. Por última vez. Queremos perdernos sin pensar. som é na Rádio Arco-Íris no 96.2. Continuamos com os Damas, um excelente grupo. Eles aqui vão nos interpretar uma música que tem por título simplesmente Mãe. Então, para todas as mães que estão à escuta. Mas olha, eu vou passar aí a casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não pensas a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Mãe, só fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Continuo igual o mesmo puto a tentar ser mais crescido. E teu neto é um pirata como eu era. E quando levo à escola lembro quando eras tu que me deixavas. Tu és a mão para o vento e chuva na minha cara. E as canções nunca vão tirar as saudades de ti. Pensas a Deus que eu chego bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, mesmo longe. Por cada Ave Maria, por cada dia e cada noite mal dormida, ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre quando querias eu sei. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, simplesmente a palavra mãe, uma palavra mágica. E ele aqui dizia muitas verdades, que as mães têm as fotografias em cima dos armários, dos filhos, dos netos, e é tudo isso. Uma mãe é um carinho. Portanto, continuamos com o Mike da Gaita e a roda é nossa. Vamos lá rodar ao som do Mike da Gaita. E esta música foi-nos pedida do Jerome para a sua mãe, não esquecendo dos animadores e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Vamos lá ouvir então Mike da Gaita. hai ca finada, lole, olola. Una quadra cantada provoca risada, e muito patuá. No final desta festa, o que sempre resta, cerveja e jagá. Muito álcool na testa, daquilo que não presta, mas é o que há. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, todos, todos nessa roda. Você vai poder entrar na roda, sim, o dia 18 de novembro, vai poder entrar na roda com Mike da Gaita, com a Rusgas e com Johnny Várzea, tudo isso num espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris na sala de festas de Montição, em São João de Blanc. Então, se quer entrar na roda, reserve já o 18 de novembro. Grande espetáculo de Mike da Gaita, e depois também haverá Rusgas e o Bailari com Jani e Várzea. Portanto, todo um espetáculo para si, do melhor que há. A Rádio Arco-Íris organiza sempre o melhor que há para si, pelo menos prevê sempre do melhor. Portanto, não falte, a entrada são apenas 10€, vale a pena investir, porque investe em si, porque vamos-lhe trazer alegria, boa disposição e certamente vai encontrar amigos com quem vai falar, ou amigos que já não viu há certo tempo, e é bom sempre recordar. 18 de novembro, não se esqueça. Agora vamos ouvir Roberto Leal. Ele também vai entrar na roda, porque ele gostava da festa. Infelizmente já nos deixou, mas ele gostava de fazer a festa, e ele vai nos interpretar justamente Arrebenta a Festa. Esta música foi-nos pedida de uma ouvinte e locutora da rádio, a Dona Glória. Ela oferece esta música a todo o auditório da Rádio Arco-Íris e a todos os ouvintes. E fiquem atentos, pois ela vai estar presente no próximo programa. Então fiquem atentos à escuta da música da Glória, sim. Portanto, nós aqui vamos ouvir a música do melhor que há. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa. Um copo de tinto, um porto e bagaceiro. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceiro. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. passada e o vinho já está na mão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que arrebenta a festa. Roberto Leal no seu melhor. Agora vem um grupo que vocês todos gostam e que vocês todos gostam de ouvir. É o grupo Banda Lusa. Eles, como estávamos aqui com o pé quente do Roberto Leal, eles também vão dançar, dançar como na pontinha do pé. Vamos lá ver. Ver e ouvir. Sobretudo ouvir aí desse lado. Ótima manhã na companhia do programa do Telefone Toca e um ótimo domingo para si. We'll be right back. E agora sim vamos meter o pé no acelerador, porque o nosso amigo Jerónimo já está aqui. Já acordou. Já acordou. Agora os nossos ouvintes podem pôr bem o pé no acelerador do telefone, não é? E ligar para o 0238-43-4800 até meio-dia e meia. Exatamente. Então fique connosco, é boa companhia. Agora, depois de meter o pé no acelerador, estamos Senhor aqui. Chofé, é o Miguel Azevedo. Ele tem uma energia enorme em palco. Ele mexe-se em todos os lados, de um lado para o outro. Não conheço. Deves conhecer, mas o nome, assim por nome, talvez não. Agora continuamos com os Quatro Names. Quatro Menos, uma música bem portuguesa, não é? Eu não sei. É o Malhão Português. O Malhão. Este Malhão é de Portugal. O Malhão também vai poder dançar no 18 de novembro, na Sala Multissão em São João. Mas não vai ser com os Quatro Menos. Não vai ser com eles, mas pode ser com outros. Com outras, muitas outras pessoas, porque vai haver rusga nesse dia. Por isso, vocês podem já reservar a sua data. Porque acho que ainda se podem inscrever, se não. Ainda podem, acho que ainda é tudo possível. Mas vocês não percam, porque no dia 18 de novembro, na Sala Multissão em São João Blanc, vai haver muita festa. Festa de rusga, festa de baile com o Johnny Verzia e também um grande artista que vocês conhecem todos, que é o Mike da Gaita. Ele vai fazer um grandioso espetáculo, como sempre. Não é um showcase, é um espetáculo que ele vai dar em palco. Portanto, um espetáculo a não faltar, 18 de novembro, na sala de festas de Montission, um espetáculo organizado pela Rádio A Concierge. Quero arraial, este malhão é português. Pois viu dançar e querem dançar outra vez. O nosso país é grande e tem muita tradição, mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão. Basta ouvir a concertina mais bonita do Minho, que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Queres aprender a esta moda dançar? Basta sentir a batida e já podes começar. É a moda mais linda, como ela não há igual. É que toda a gente dança no norte de Portugal. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançarem querem dançar outra vez. Depois daquela vida, não desci, vai em paz.

teu amor. Agradeço toda hora tudo o bem que me fizeste, que a Virgem Nossa Senhora te dê tanto quanto me deste. A voz de Jorge Ferreira aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vamos mudar completamente de música. Vamos ouvir uma bachata, Cheyenne, não sei se conhece. Sim, conheço. É uma música, entrou-me mesmo no ouvido, não sei. Então vamos lá, Cheyenne. Ai, coração bonito, e os nossos ouvintes, não é? Porque são alguns que já telefonaram e que estão a telefonar. Coração bonito, sim. Mais dedicatórias, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On est là jusqu'à midi et demi, le téléphone sonne. Choisir vos musiques préférées, pourquoi pas, ou bien nous laisser faire et on choisit pour vous. On va continuer avec une musique d'où... Non, pas encore, après, ah, juste après. Après, alors on va écouter. On va écouter vários artistas, c'est plusieurs femmes portugaises. D'accord. Qui défendent une cause, les femmes battues. Ah, donc on, okay. On va écouter, on est avec eux. Hein. Ok. Desta não estalo, mas o que aconteceu? Não quero saber. Quem perdeu fui eu. Talvez a culpa seja minha por te falhar. Não imaginando que numa teia me irias enterrar. Se eu pudesse voltar atrás, dizer aos meus o que não fui capaz, por medo ter. Ser mulher que o homem não vê, que o homem não quer, não quer. A quem me ouvir, deixa-me explicar. Se te causa dor, não pode ser amar. Ainda tens tempo, vida pede ajuda. Ainda tens vida, trava a tua luta. A quem me ouvir, deixa-me explicar. Não fiques calar. Várias vozes da música portuguesa, como Ana Duarte, Mónica Jardim, Maia e muitos outros nomes, Taia, muitos outros nomes da música portuguesa, não só da música, mas mulheres portuguesas, a defender aqui uma causa muito nobre, porque a mulher tem que ser independente, não é? Como tudo.

Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre? Entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. On va continuer. On va continuer. On m'entend? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. On va continuer avec nos dédicaces. C'est desta vez foi pedido do Rui Enes para toda a equipa da Rádio Arc-en-Ciel. Ele pedindo-nos uma música do Amor, do grupo Amor Elétrico. Juntos somos mais fortes. Vamos ouvir. Changer de registre, on fade, c'est ça? C'est la chanson que tu as demandé. Ah, okay. Senti Saudade. Ah, ok. Alors, c'était pas cette version. C'est pas cette version-là. C'est une version qui est faite par. Alors, la base, c'est celle-ci. Mais c'est une version qui est chantée par Koura. K-U-R-A. Est-ce que. Bah, avec un fond un peu violet, noir et violet. Est-ce que ça te parle? Bon, c'est pas grave. On va écouter ça. Ça, c'est très bien aussi. C'est très bien. Será que

essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca, essa velhaca que ontem nos matou aqui. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca, essa velhaca que ontem nos matou aqui. Mas eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair. Se eu te contasse o que foi aqui, tu já estavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei disso. Estava a fugir ao compromisso, a beijar santas no andar. Não me importa o diz que disse. Eu vi a faca cintilar e gritei calma que antes disso eu tenho amor para declarar. E coisas a declarar não fiz. Está escrito no papel, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro, até ser mordido por ti. Agora vamos para outro registro diferente, embora este seja um registro da boa música em também. Portuguesa. Em português. Agora vamos ouvir o Santa Maria. Portugal está rico de estilo musical. Santa Maria. J'ai vu une interview il n'y a pas très longtemps de Philippe, qui est la chanteuse de Santa Maria, et qui, en fait, sur cette interview, elle disait que à l'origine, quand le groupe a été créé, en fait, c'était du style de la dance, et jamais ils espéraient que aujourd'hui encore, ce groupe existerait toujours avec le même style musical. Ils font des scènes, ils tournent. Hein. Exactement. Et donc elle disait, la dance, en fait, c'est plus la musique actuelle, etc. Mais malgré tout, les gens sont toujours adhèrent, et voilà. Et elle-même était surprise que ça continue, etc. Même s'ils ont eu des hauts et des bas, notamment le dernier bas qui a été la perte de son frère. Mais voilà, ils ont continué et ils ont persévéré. Donc voilà. Santa Maria. On écoute. Quel sentir. Ah, como é bom ouvir estas vozes do Santa Maria, é sempre agradável. Eu quero sentir. Agora uma música que está nos ouvidos, ó. Que esteve nos ouvidos este verão. Vai estar nos ouvidos ainda muito tempo, por enquanto ainda se mantém. Por isso é da parte da sua filha Eugênia, para a sua mãe, senhora Palmira, com muitas melhores, um grande beijinho. E que passe um bom domingo. Vamos ouvir O Preço Certo, de Pedro Mafama. Só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais, e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais, e há tanta coisa que ainda está para vir. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari, olari, olari, olari. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. Preço Certo, Pedro Mafama. O Preço Certo, uma emissão mítica na televisão portuguesa. Exatamente, foi aí. Ça tient encore au Portugal, hein, en France, le juste prix, ouais, c'est parti il y a bien longtemps. Au Portugal, je sais pas, ça fait des années qu'on regarde, qu'on voit cette émission à la télé. Je pense qu'il y a aussi le personnage, hein, le présentateur qui est quand même culte, mais malgré tout, voilà, il reste. Et puis, il est dans les tops des audiences, hein, c'est lui toujours qui est dans le top. Tu regardes ça quand t'es là-bas? Non. Si, ça arrive, hein, comme tout le monde, hein. Tomber dessus, puis des fois c'est... Et puis tu restes, et voilà. Oui, parce qu'en fait, il a réussi, en fait, il en a fait un peu un programme un peu... culturel, hein, mais aussi avec la musique, des artistes qui viennent parfois, etc. Donc, oui, bah voilà, écoute, ça se maintient, et ça fait des artistes... Bon alors, Pedro Malfam, il était connu, mais là, il a été encore... Il a été connu encore plus par tout le monde, du coup, du fait de cette chanson. Voilà. On écoute des pesants à terme du téléphone. C'est ce que tu fais, non? C'est ce que tu fais. Pour te convidar para sair comigo, liga tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Batendo o telefone para falar contigo. Para te convidar para sair comigo, liga tanta vez, não queres atender.

desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Estamos na música tradicional, vamos continuar com as Sete Saias. Ah, Sete Saias. E é No Peito Tenho um Coração. Thank you. ça, on va écouter la dernière, toute dernière de Claudio Caramel, Say You Saw in the Wanted. Ah, alors on écoute. Et boa festa. Non, festa boa. Caramelo com o seu novo título, hein? Festa Boa. Não, não sei qual era o título, mas deve ser uma coisa assim. É Festa Boa, é? É Festa Boa, é Festa... É Festa Boa, portanto, um título com um ritmo caliente. Hein? Festa Boa. Agora continuamos com os Kings, uma música Bolo Rei de Sardinha. Já dá vontade de ir para a mesa, não é? É. Vamos ouvir. Bolas de pão. Um dia teve uma ideia, partilhou.

só as gostosas, as experientes. Ai, como é lindo ver a terra nos dores de lá.

ué, ué, ué, ué, ué, ué. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, se orar e se orar e se orar e boa. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, boa. Assim que o teu osso fará como a cumpriu teu sora de na matama matam de uma. Oh, olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais, que tu não tens saudades de me namorar. É pedir demais que me ouças de novo, que me abraças de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir de como foi um bobo que te perdi por tão bobo. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, sorar e sorar e sorar e boa. Preciso te ouvir. Pra onde tu fores, galele, galele, galele, boa. Eu estou tão malé, não vou aguentar não. Volta só para mim, oh, malé. Eu estou tão malé, eu quero tanto teu perdão. Yeah. dizem então me acha também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem. Pois eu descobri que eu tenho um grande amor e eu acreditava. O plano entre nós era só uma curtição e era proibido amar ou falar de paixão. Sim, o plano entre nós é uma noite e nada mais. Não, agora não me venhas dizer que eu te usei. Eu não te usei. Eu não te usei. Eu não te usei. Curtição. C'est la fin, c'est presque la fin de cette émission, encore deux petites minutes. Nicolas est déjà arrivé pour prendre la suite. On va terminer cette émission avec une chanson pas traditionnelle, une chanson un peu différente. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche, une bonne semaine de travail, profitez de c'est les vacances scolaires je crois la semaine prochaine, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, qui seront en vacances, et puis pour tous ceux qui ne le seront pas, eh bien bon courage et bonne semaine à tous. Bon dimanche, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, me le pegué, me pegué, me pegué. Y al